em Virgem da Lapa e toda a região. Um abraço, muito obrigado, viu? Minha querida Vilma Fernandes, aí em Caetitu, município aí de Berilo, Minas Gerais, né? A Caetitu e Água Limpa, nós temos audiência muito grande aí, é município de Berilo, onde nós temos a Rádio Araia FM, Reginaldo Franco, todos da equipe, né? E a Vilma Fernandes, sempre no Facebook comigo, pediu para mandar um alô aí pro Antônio Leite, né? Antônio Leite. E o Antônio Leite pede para ouvir, pra gente tocar aqui no Mundo Sertanejo, a música do Ataíde Alexandre, Laço Aberto. A gente vai tocar daqui a pouquinho, viu? Viu, Antônio Leite? Um abraço a todos vocês aí, viu? Muito obrigado pelo carinho de todo mundo. Quem canta bonito agora, pedidos, indicação do meu amigo Leandro Simões, de Caieiras, Rádio Caieiras, exibindo nosso programa todos os dias, às 16 horas, em Caieiras, Estadão de São Paulo. O meu amigo Leandro Simões indicou a Alessandra Rios, a música é muito boa, e a gente vai tocar aqui no Mundo Sertanejo. Canta pra vocês, lançamento no Mundo Sertanejo, Alessandra Rios, Você Vai Se Apaixonar. Alessandra Rios, e essa é minha nova música, Você Vai Se Apaixonar. Já faz tempo que estou perto de você, nem me olha e nem me dá moral. Já fiz de tudo pra poder me perceber, mas como amigo não consegue enxergar. Quando me beija, descobri qual é o sabor do sentimento com amor, pois são tantas emoções aqui dentro do peito, que quando eu recebo abraço, na verdade eu quero um beijo. Maravilha, maravilha, Mundo Sertanejo está no ar, meu amigo Ribeiro Goiás, em Goiânia, ouvindo o nosso programa. Um abraço aos amigos da Cidade FM, em Goiânia, exibindo o nosso programa também, a Web Rádio Goiânia, exibindo o nosso programa aí na capital de todos os goianos. Um abraço a todos vocês, muito obrigado, viu? E o meu amigo Ribeiro Goiás diz que não perde o Mundo Sertanejo. Um abraço, muito obrigado, viu? Minha querida Maria Clara, em Inocência, Mato Grosso do Sul, ouvindo o nosso programa. Meu amigo Arthur Borges, em Curitiba, no Paraná. Rádio Guarituba Mais, exibindo o nosso programa aí de Curitiba para o Brasil inteiro e para o mundo. Um abraço, Arthur Borges, Rádio Guarituba Mais,

acha. Mas um tremendo avião mexeu com meu coração, tô grudado na gata. Estamos apresentando Mundo Sertanejo. Voltamos com Mundo Sertanejo. Apresentação, Diego Valadares. Já estamos de volta, Mundo Sertanejo está no ar, meu amigo Gilson Martins, em Araçatuba, ligado no nosso programa, minha querida Ana Caroline, em Vargem Grande do Rio Pardo, também ligada no Mundo Sertanejo, Artemisa Mato, Rosenlide Pires, todos vocês e de Vargem Grande do Rio Pardo, ouvintes da VGFM, meu amigo Aldinei Pereira e todos vocês aí da equipe, muito obrigado, viu? Um beijo para todo mundo de Vargem Grande do Rio Pardo, Estadão de Minas Gerais, Eliane Samuel cantam. Aqui mora gente. Se eu canto e bebo a noite inteira e amanheço cabeça toda, ninguém tem nada a ver, sou eu quem pago as minhas contas. Enquanto você reclama da vida, eu vou fazendo festa. Que festa! Tudo bem, tô apertado, mas a carne tá queimando, batendo um violão e a cerveja tá rolando. Enquanto você reclama da vida, eu vou fazendo festa. Aqui mora gente, gente apaixonada, que canta a noite inteira, até de madrugada. Segue o seu caminho, erra a minha estrada. Aqui mora gente, gente apaixonada. Demais. Quem canta apaixonado perde a noção do que faz. Enquanto você reclama da vida, eu vou fazendo festa. E que festa! Nossa tribo é do bem, para de pegar no pé. Você tá convidado, vem a hora que quiser. Quinta-feira, sexta-feira, terça-feira a gente faz a festa. Aqui mora gente, gente apaixonada, que canta a noite inteira, até de madrugada. Segue o seu caminho, estrada. Aqui mora gente, gente apaixonada. Aqui mora gente, gente apaixonada, que canta a noite inteira, até de madrugada. Segue o seu caminho, erra a minha estrada. Aqui mora gente, gente apaixonada. Muito bem, a minha querida Laiane Oliveira interagindo comigo no Facebook, ela mora em Berilo, Minas Gerais, diz que não perde o programa, é ouvinte assídua do nosso Mundo Sertanejo pela rádio Arai FM. Um abraço a todos vocês, muito obrigado, viu? Minha querida Thaís Lopes, em Viçosa, Rio Grande do Norte, minha querida Thaís Lopes, a Francisca Lopes, todos vocês amigos de Viçosa, ouvintes da FM da Paz. Um abraço a todos da equipe da FM da Paz, aí de Viçosa, Rio Grande do Norte, exibindo o nosso programa. Muito obrigado pelo carinho de todo mundo. A Thaíde Alexandre canta agora, atendendo o pedido do meu amigo, deixa eu ver aqui, que a Vilma Fernandes pediu, né, para tocar a música dele, né? Cadê minha querida Vilma Fernandes? Deixa eu procurar aqui o recadinho dela. A minha querida Vilma Fernandes pediu para tocar a música a pedidos aí do meu amigo de Berilo, né? De Caetitu, município de Berilo, meu amigo Antônio Leite, achei aqui o e-mail, né? A Vilma Fernandes disse que o programa é audiência total aí em Caetitu, município de Berilo. Antônio Leite, um abraço, muito obrigado pelo carinho, viu? E a sua música aí para todo mundo ouvir. A Thaíde Alexandre cantam Laço Aberto. Te amar foi um erro, foi um erro te amar, mas eu erro outra vez.